Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a um Projeto X Podcast. Não. Sejam bem-vindos ao Digi Projeto X Podcast. Não. Sejam bem-vindos ao Projeto X-Mon Podcast. Sejam preparados para um Projeto X totalmente digital. E hoje a gente vai falar, obviamente, de Digimon. Peraí, a gente não ia falar de internet? Bem-vindos à internet, serei seu guia. Deixa eu me apresentando, eu sou Ivaldo Mon. E quero ser o maior de todos, um lendário sonhador. No presente, no futuro, indo aonde for. Não, chega. É contagioso. Aqui é o Panda e eu era o Joe. Jokibo. Não, mentira, você é o Pandamon. Não, pode ver, o Joe usa óculos, é japonês, tem cabelo... Era cagão e virou México. Aqui é o Odinmon e de vez em quando é bom gravar um cast sem ser na última hora. Contrariando o movimento, aqui é o Rods em cima da hora. E bem-vindo ao Digimundo, serei seu guia, ou não? Vamos falar sobre a história do Digimundo, sobre um pouco de como veio os Digimons, sobre também o anime, jogos, um pouquinho de tudo sobre Digimon. Chegou a hora. Vamos ver como surgiu a franquia Digimon, vamos ver como surgiu o Digimundo em si, né? Que isso daí não foi uma coisa que você vê assim, não foi um anime que surgiu na televisão e aquilo ali, não é bem assim. Enfim, começando então, a coisa importante dizer aqui, então, que tudo começou com a criação do primeiro computador, o ENIAC, nos anos 60. Mas enfim, pulando aqui mesmo pra origem aqui do Digimon, né, de toda a franquia. Então, toda a história do Digimon aqui começa com um cara chamado Akiyoshi Hongo, né? E na verdade, ele não é só um cara, esse daqui é um pseudônimo, né, de um grupo de pessoas que tá... estão relacionados aí com todo o desenvolvimento da franquia do Digimon, né? Aí, desse grupo de pessoas, o que vale destacar aqui? Primeiro é um tal de Aki Maita, segundo é o Hiroshi Izawa e outro Takeshi Hongo. Então, esses são assim, ó, a trindade do Digimon principal. E a Bandai também tem importância também na criação desse pseudônimo, né? Na execução desse projeto e tal, depois do que se acabou virando assim. Só pra passar por cima rapidinho... A Aki Maita, né, era funcionária da Bandai desde os anos 90, né, de 1990, e ela é responsável pela criação dos Tamagotchis, né, em 1995. São os bichinhos virtuais, isso aí não tem segredo e tal. O segundo cara ali, o Takeshi Hongo, ele é responsável pela transformação do Tamagotchi em V-Pet, que é o que mais chega perto da ideia original do Digimon, que o V-Pet ele já conseguia brigar entre si e tal, já tinha todo um conceito mais trabalhado, e com esse projeto a Bandai começou a formular a ideia do Digimon tal, com interação. Inclusive os V-Pets, né, que foram criações do Takeshi aí, eles são a inspiração final para a criação do Digimon, né? Até então a gente só tinha conceito, ideia e tal. E por último aqui a gente tem o Hiroshi Izawa, né? Ele é o cara que fez o esqueleto do mangá oficial do Digimon, de 1998. Então foi ele que trabalhou toda essa ideia do Tamagotchi, teve uma parceria aqui com a Tanya Obuno, né, que era mangaka e tal, e fez a primeira criação oficial do Digimon, que foi o Digimon Adventure V-Tamer 01. E a partir daí foi desenrolando e tal, a gente teve a animação, né, feita pela Toei depois, que acho que o principal nome da animação é o Katsuyoshi Nakatsuru, que aí foi transformando e daí foi evoluindo e surgiu tudo que surgiu, que a gente conhece. Esse mundo digital. Eu acho legal o termo que você falou, que foi projeto, né? Eu considero o Digimon mais projeto do que franquia, né? Sim. Diferente do Pokémon. O Pokémon é uma franquia. O Digimon não. O Digimon é um projeto. Ele começou experimentando, tanto que o conceito original lá do Tamagotchi, do V-Pet lá, é bem diferente do Pokémon, né? Que já começou com RPG, todo acelerado e tal. É difícil não comparar, porque anda muito próximo, né? Pokémon e Digimon. Aqui no Brasil, então, a gente tava na discussão aí, o Digimon Caetano explicou, eles saíram bem próximos. Então é por isso que o brasileiro tem essa de ficar querendo comparar, de querer saber quem que copiou quem, né? Se Digimon realmente é uma cópia de Pokémon, porque estreou depois e tal. Além de estrear próximo, também eram em emissoras concorrentes, né? Tanto no pago quanto no aberto. Eu sou o cara da internet, mas de Digimon não manjo tanto, assim. Mas eu chego aqui e bater o martelo final que não, Digimon não é cópia de Pokémon. E que, assim, apesar da criação ser bastante próxima, o direcionamento, né, de ambos os projetos aí são bastante diferentes, né? Por isso que, não, principalmente no começo, é difícil querer comparar, assim, né? Que cada um tem seu escopo lá. O Digimon queria aproveitar essa franquia do Tamagotchi e tal, e Pokémon já veio com uma proposta totalmente diferente e tal. Mesmo assim, é difícil não querer comparar, porque todo mundo sabe aqui, tem pontos altos e ruins dos dois lados da série aqui. E é difícil você falar de um Pocket Anime ou de um anime de bolsa aí, como a gente gosta de traduzir, sem falar dos dois principais, né? Que é o Digimon e o Pokémon, porque eles são carro-chefes mundiais. Pokémon um pouco mais que Digimon, obviamente, né? Porque se renovou melhor e tal, mas o Digimon teve seu espaço também bastante tempo. Na verdade, você consegue separar os dois indo pelo intuito básico mesmo deles. Porque enquanto o Pokémon, todo pano de fundo de você tá no mundo de paz, que você pode capturar seus bichinhos e carregar consigo, enquanto o Digimon já vem num mundo que existe, só que ele existe em paralelo ao nosso. Isso. E ambos se interferem mutuamente. Que no Digimon, o Digimon, ele é seu amigo de verdade. Ele é mais como um cachorro. Que ele vai lá, ele vai apanhar por você e vai voltar porque ele quer, não porque você mandou. Uma coisa que eu queria colocar aqui é que, por exemplo, o Rodzer, ele colocou pra vocês, explicou, fez uma explanação toda sobre o conceito do Digimon real. Mas você, por dentro da história do Digimon, você também tem um conceito de como surgiu o Digimon, como surgiu o Digimundo, né? Pelo que eu consegui entender, né? Primeiro surgiu, na verdade, o Digimon. Depois surgiu o Digimundo. O Digimundo foi criado pra colocar lá os Digimons que... Pra história, pra relacionar isso. Isso. Como que surgiu os Digimons? Um vírus, né, que começou a ter uma inteligência artificial, né, ele começou a se espalhar. Ele ganhou da Avast, inclusive. Bateu no AVG, ganhou da Avast. Ele chegou no seu PC e falou assim, cala a boca, mulher maldita, cala a boca. Tô cansado. É, tá aí a origem, não, vai continuar aí. Eles criaram uma vacina pra esse vírus, então você já teve o tipo vírus, o tipo vacina, e ao mesmo tempo esse vírus ele foi deixando restígios de data, né, quando ele era vacinado. Depois, poderem assim, meio que pegar isso daí e tirarem da rede normal, eles criaram o Digimundo, né. O Digimundo foi criado pra colocar esses Digimons que foram criados lá. Que aí sim veio a ilha arquivo, um continente, essas situações. Então peraí, então você tá falando pra mim que Digimon, o Digimundo, não passa de uma lixeira gigante. Exato. Contingência, quarentena. Ô Rods, por isso que eu digo, se o Digimundo surgisse hoje, ia ser cheio de Nyan Cats e memes a louca. Ainda bem que surgiu antes, cara. Tamo escapando, velho. A temporada atual ia ser a sopa pra nós, né, velho? Tocando o Highland Shaker, ia ser a temporada. Próximo Digimon é o Digimon Meme Rocks. Trollmon. Trollmon. Chega de menes. E pulando aqui pro conceito aí do Digimundo aí que o Mugi tá puxando, aí a gente tem todo o desenrolar dessa ideia aí do mundo Digimon, né? Que seria uma espécie de lugar onde essas inteligências artificiais aí se personalizaram. Eles têm a matéria dele digital, né? Que é o que eles são lá. Mas basicamente assim, todo Digimon é a ideologia daquele programa. É ele materializado naquele mundo digital. Por isso que a gente vê, tanto que quando o Digimon se fere, sai um monte de 0 e 1. Queria também dar mais um adendo aqui. Que além desses três tipos, ainda existe um outro tipo de ser que não se encaixa em nenhum dos três, que seria o Genai, né? Que ele fala que ele não é nem dado, nem dá. É, ele é um programa. Mas ele não se encaixa em nenhum tipo. E ele dá a entender que existem mais coisas que não se encaixam em nenhum tipo. O Genai, se você pegar a história, todos os Digimons que você vê, você assistiu o X-Cross? Não, né? Inteiro não. Então, o Genai, ele aparece no X-Cross. É que assim, o problema é que... É, Digimon, você tem vários animes, e esses animes todos eles se passam em digiparalelos diferentes, entendeu? E o que acontece? O Genai, ele é uma pessoa mesmo, só que o que eu consegui entender é que ele fez uma programação dele no Digimundo mais velho. O Digimundo real, né, ele foi criado para esses aparelhinhos Tamagotchi, mas futuramente foi criado um projeto para fazer o anime disso, né? Que surgiram, então, animações como Digimon Adventure, Digimon Adventure Zero Two, Digimon Tamers, ou Digimon 3, Digimon Frontier, ou Digimon 4, Digimon Savers, ou Digimon Death Squad barra 5, ou Digimon Cross Wars, ou Digimon Fusion barra 6. Você teve essa franquia de animes, né? Cada um com sua história, cada um contando, assim, o que aconteceu com esses digi escolhidos. Todos os animes, eles possuem digi escolhidos, né? Dinho, me explica aí, o que são digi escolhidos exatamente? Na verdade, são assim, são crianças. É, nem sempre, viu? Nem sempre. O Data Squad Savers, eles são já quase adultos. É, mas aí a gente pega o criança porque tem aquela proposta aí do anime de bolso, né? Que é fazer uma identificação com o público infantil e tal. Por isso que a maioria são crianças. Porque se fosse um problema de verdade, eles só iam chamar adultos parrudos. Não ia ser criança, porra. Com certeza não. Ia chamar bombadões, né? É, então, essa tem os mercenários lá no Digimundo, né? Resolver tudo com metralhadora digital e digibombas. Eu acho assim, tem um motivo, né? Tem um quê em cada situação, em cada anime, pra você verificar por que aqueles indivíduos em si são digi-escolhidos, né? Por exemplo, ou virtude, ou, sei lá, escolha universal do Caralho 4. Mas tem um motivo, né? Você vê uma coisa legal. E você vê também, assim, ao decorrer dos animes, você vê correlações entre eles, assim. Sempre são mencionados alguns deuses, às vezes, que você vê já em outras coisas, mas enfim. Agora, o motivo real dos digi escolhidos serem quem são escolhidos. São personagens diferentes pra cada um se identificar com um. E agradar todo mundo. Exato. E o líder sempre tem que ter um óculos de aviador. É legal isso daí, porque você vê uma marca. É o legado dos digi escolhidos. Tanto que o Santos Dumont vai ser o primeiro digi escolhido brasileiro. Olha, eu acho que fica bem claro que isso é um legado quando no Digimon 1, né, o Adventure, ele tem uma sequência. É o único que tem uma sequência direta, né? Por exemplo, é o mesmo universo. É os Digimon e Digimon Zero Two. Eles são do mesmo universo, só que em tempos diferentes, né? Um pouco depois. É o único que tem a relação mesmo, direto. Que inclusive repete personagens entre os Digi escolhidos, né? O TK e a Kari. Ou pra quem assistiu na versão japonesa, né? Takashi Takeru e Yagami Hikari. Uma coisa aí legal, né, Digimon 2, é que, falou, é o único que tem universo relacionado por timeline. Ele aproveita os Digi escolhidos e dá margem pro fim do lado do Digimundo, né? Tanto que a transição do 2 pro 3 é mega traumática, porque é tudo diferente. Você não tem relação nenhuma de personagem, você não tem ninguém, não tem nenhum elo de ligação, que foi quem foi o TK e a Karen no último. E no Digimon 3, tem até teorias aí que aquele cara lá do isqueiro que fica fazendo barulho de isqueiro xingando todo mundo era o TK, e depois o nego desmentiu, falou que não era e tal. Mas enfim, eu acho que não tem nenhuma relação no 3. E o 4 menos ainda, que eu chuto que o 4 passa antes de tudo, né? Porque é toda a questão daquele Digimito. Ou pode ser depois também, porque o Seraphimon, tem gente que fala que o Seraphimon lá era o patamon do TK. Tem muita relação, assim, é meio bagunçado esse lance da timeline do Digimon. Quando saiu o Cross Wars, né, o 6... Todo mundo falava, que Digimon não tem ligação uma com o outro, essas coisas. Aí o Cross Wars chegou e desmentiu isso daí e conseguiu falar uma explicação pra isso. O Cross Wars eu não assisti, mas eu escutei a galera falar que ele chegou mais pra arrumar o que tava bagunçado. Né? O Mugi tá defendendo aqui, mas eu jurava que ele chegou pra fazer crossover sem justificativa de novo e ganhar mais dinheiro com isso. Tô contigo, Rod. Desminta se for possível. Não, mano. Não. Ele chegou pra dar uma explicação. Eu acho, na minha opinião. Ufa. Então tá bom. Eu não assisti isso aí. Então aqui, só pra formalizar então, pessoal, vamos só definir aqui rapidinho. A gente tem aqui o começo da cronologia. Eu acho que em 97 a gente tem o mangá, o V-Tamers lá, que eu não tenho muita experiência, acho que a gente aqui também não. Que também não importa, porque não fez tanto sucesso assim. Pelo menos aqui no Brasil, porque, óbvio, ele teve sucesso lá pra ter sido exportado pra anime. Então, também não vamos ser ignorantes assim, chutar o pau da barraca. Mas é, o que importa aqui pra gente é o Digimon, o primeiro Digimon, né? O Digimon Adventures 1, que é o Adventures, na verdade, não precisa do 1, que foi feito em 1998. E aí nele a gente tem a história clássica que todo mundo conhece, lá o Digimon do Caos, a gente tinha lá o Devilmon, depois a gente vê um pouquinho mais pra frente a história. É o que, a história que convenceu todo mundo a aceitar o Digimon. Inclusive marcou mais a gente. Sinceramente, na minha opinião, um dos melhores. Na minha opinião, o melhor. Eu também bato o martelo. Eu não assisti nem o 5 nem o 6, mas eu, pra mim é o melhor também. Pra mim, o Adventure 02 também é o melhor. Pra mim. O primeiro Digimon, né? Eu posso falar que ele é melhor tanto de enredo, porque ele tem o melhor enredo de todos. Até porque, por ser uma coisa nova e tudo mais. Visualmente e tecnicamente, porque pra quem não sabe, o Digimon 1, na parte que tá se passando aqui no nosso mundo, eles fizeram o mesmo esquema que foi feito em Durarara. Todos os cenários que tem ali, que são obviamente dentro de casas de alguém, são baseados em cenários reais. O próprio conceito do Digimundo é bem interessante, porque eles fazem um paralelo. Eu acho muito legal o Digimon 1 e logo o Adventure e continuação o 2, porque assim, eu tenho como olhos, assim, eu sei que a parte assim de conceito de universo paralelo é tudo enrolado, mas eu sempre consigo enxergar ele como a última coisa que aconteceu, por várias coisas. Uma delas, o Genai da velho, como eu falei, e a segunda, o final do Digimon 2, que consecutivamente é o final do Digimon 1 também, né? É, você vê que passa um futuro, passa eles depois crescidos, Digimons andando normalmente, essas coisas. Se não for esse, é que eu não assisti o Data Squad, eu não faço ideia de direito como que é. Se o não termina no 2, com certeza no Data Squad. Que eu acho que o Data Squad e os Digimons também andam no mundo normal, não é? Pelo que eu me lembro, o Data Squad, tanto que ele tem o problema, não o problema, mas o lance de ter o que pode ser relacionar os caras mais adultos, é porque tinha uma organização por trás, mexendo com o mundo do Digimon, entendeu? Então por isso que eles foram mais pra meio que barrar essa... Posso só fazer uma pergunta? No Digimon da Squad, os Digimons viviam no mundo real ou era de Digimundo ainda? Ah, aí eu já não peguei essa parte. Se teve eles no mundo real, eu não peguei, cara. Mas, não, peraí, então eram do Digimundo? Eram Digimundo também. Ah, então eu ainda acho que o final de Digimon é o Digimon, final de Digimon 2, porque lá você vê os Digimons vivendo no mundo normal, entendeu? Já. E outra, você pega o início do Digimundo, assim, no Digimon Adventure, ele tá um caos, como o Rods falou. Isso daí foi reflexo de o que aconteceu antes, entendeu? Mas enfim, aí formalizando a Digimon, o que que a gente tem? A relação do Digimon é baseada no Digescolhido e o seu parceiro Digimon, que como o Jim falou antes ali, é a relação de amizade. Não tem ninguém forçando a brigar até a morte. Eles estão ali por necessidade de ajudar um ao outro. Na verdade, em primeiro momento, os Digescolhidos são transportados pra lá e eles não queriam, mas acabou sendo convencido. Fui transportado pra uma terra distante onde os monstros fazem a lei. Olha só, esse é outro... Outra parada. Outra parada. Tem certeza? Enfim, e aí eles têm toda essa relação e tal. O que a gente tem? Os Digimons, eles... É introduzido pra gente. Não, Digimons. Os Digimons. Digimons. Digimons é a vida. Se a vida te dá Digimons, faça uma Digimonada. Enfim, e a gente tem o conceito aí da digievolução dos Digimons, né? Que é o conceito da digievolução já é uma coisa completamente à parte. Por quê? Porque, por exemplo, ao contrário do Pokémon, cada Digimon ele tem no mínimo 3 formas pra evoluir da partir do que ele tá. Então a gente tem as classes de Digimons, né? Digimons, olha só. Me corrijam. A gente tem o Digitama, a gente tem o bebê, né, que é a partir do que ele sai do Digitama. A gente tem o treinamento, né, que é o paralelo é o Kuromon aí pra vocês se identificarem. A gente tem o novato, que aí seria o Agumon, assim. Tem o campeão, que seria o Greymon. A gente tem o perfeito, isso, o Metal Greymon. E por último, mega fodidamente importante, é o extremo, né? Calma lá que ainda tem mais um. Que é o sétimo nível, que ele é mais raro de aparecer, na verdade. Na verdade, só apareceu um, né? Que é exatamente o plot do 2. Que surgiu esse cara aí que ele conseguiu passar do perfeito e ele ficou tão forte que começou a foder os dois mundos. Tanto o Digimundo quanto o nosso mundo real. E é isso aí. Essas são as... os estágios do Digimon. Só que qual é a pegada? A pegada é que, por exemplo, eu tenho um Agumon. O Agumon, ele vai virar o Greymon, ele pode virar o Black Greymon, e ele pode virar mais um. Isso é uma coisa que não foi tão trabalhado na primeira obra, mas nos jogos a gente tem essa formalização, que é assim. O Digimon, ele não tem que evoluir numa linha só, que nem a gente, usando aí o paralelo do Pokémon pra ficar mais fácil. Nem a gente teria lá o Charmander, que vai pra Charmeleon, Charizard e só. O Agumon ou qualquer outro Digimon, então desde o estágio bebê, que é bem antes do Agumon, ele tem opção, dependendo de certas variáveis ali, de Digimons diferentes. Inclusive, dois tipos de bebê diferentes podem virar o mesmo Digimon. O que, que a gente tem mais no Digimon? A gente tem a introdução de Digivice, que é o que possibilita essa evolução. A gente tem os Digis escolhidos e os Digibrasões, né? Cada um tinha uma relação, que é em relação à sua principal virtude. Inclusive, ô Hot, se você pegar em linhas de evolução de Digimon, existe a possibilidade do Digimon virar outra coisa se ele evoluir normalmente sem o brasão. Olha aí, ó. Entendeu? E daí, tipo, ele vai virar maneiro. Um outro tipo dado, ou ele vai virar o mesmo tipo. Por exemplo, o Patamon vai continuar sendo dado, só que daí tem a possibilidade dele virar uma outra coisa, por ele não ter a interferência do brasão. Olha, e eu acho que assim, o Digimon 1, ele trouxe assim, o primeiro olhar pras pessoas de Digimon. Não, o Digimon 1 trouxe mais do que isso. Trouxe muitas coisas muito características do Digimon mesmo. Que, por exemplo, ele já explicou que todos os Digimons, eles são imortais. Por quê? Porque quando eles morrem, eles voltam a ser ovo lá na ilha do início, é isso? Não. Isso. Vulgo checkpoint. É o checkpoint. Olha só. Que é uma coisa muito importante, porque você vai falar o que com isso? Que existem números de mãos finitos, não vai ter a mais daquele, nem a menos. É na linha de raciocínio do Rei Leão, é o ciclo sem fim. E a outra coisa muito importante, que eu prestei bastante atenção, é que ele define muito bem visualmente o que? O Digimon, o Digimundo e o nosso mundo. Inclusive, no final da saga que eles estão no nosso mundo, do Mewtwo, que começa a vir uma névoa, que é uma névoa do Digimundo, aquela névoa e todo o cenário humano já fica com a identidade visual do Digimundo. É bem transparente, né, pra pegar essa informação, assim. É um cuidado interessante que você vê aí. Isso dá valor pra série. Por isso que eu falei, tecnicamente ele é muito bom mesmo. Não, interessante. E assim, só pra não entender muito aí, a gente tem esse plot dos Digis escolhidos, a gente, passando por cima aí, a gente tem mini temporadas, né? A gente tem o Devimon, o Etemon, o Miltismon e os quatro lords lá que eu não lembro, que eram os Pinocchimon, os malucos lá, e fechando aí com o Apocalimon. Eu acho que a gente pode colocar uma coisa também, que são as aberturas. Que a abertura de Digimon 1, que é Butterfly, é muito boa. A Angélica, não. Digimon, digitais. No Brasil, quem não assistiu Digimon, assim, baixado pela internet ou por jeitos ilícitos, assistiu pela cantora Angélica na TV Globinho, provavelmente. Interpretação ímpar da Angélica. Caraca. E, velho, e ela tá fazendo as caretas muito sinistras, velho. Vocês têm que ver isso. Rapidinho. Angélica, um beijo e não nos processe. Mas não foi uma das melhores adaptações de música para Digimon ao nosso ver. Até porque, o que acontece? As aberturas de Digimon em japonês, todas são ótimas. Em português, a partir do 2 pra frente, também são ótimas. Vocês têm que concordar. Só um comentário que eu quero fazer aqui rapidão sobre o Digimon 1, que eu fiquei decepcionado com o Digimon 1, por quê? Porque há uns anos atrás, eu, Otaquinho, no evento, comprei o DVD oficial do Digimon aqui do Brasil, da produtora que disponibilizou o oficial, certo? Eu fiquei frustradíssimo quando cheguei em casa, por quê? Porque ele tinha um áudio em português, tinha um áudio em japonês e não tinha legenda. Na verdade, você já tá até pedindo demais, porque o que acontece? Se você pegar qualquer um agora, eles nem se preocupam também com colocar o áudio japonês. É só o dublado, ponto, acabou. Não, mas é que tá, Mug, se você não colocar o áudio japonês, não tem por que você pôr legenda. Mas se você colocar o áudio em japonês, é pressuposto que você tem que pôr a legenda. Porque, mano, você tá vendendo no Brasil com a opção de língua japonesa, daí eu quero ver e não vou poder ver, por quê? Porque tá sem legenda? Eu não comprei no Japão o DVD. O mercado ainda não tava totalmente maduro também pra tratar esse tipo de adaptação, né? Ele é a segunda leva de animes aqui no Brasil. A primeira foi a iniciativa da Manchete, não tinha muita essa exposição aí. Mas enfim, da parte de Digimon eu também queria só acrescentar aí que em paralelo, a gente não vai entrar, como a gente está falando bastante de Digimon, a gente está falando bastante das animações, mas só colocar um adendo aí que ao mesmo tempo que estava passando Digimon Adventure e também eu acho que junto ao Adventure 2, saiu para videogame Digimon World 1 do Play 1. Sim, sim. Que foi, a gente tem toda a franquia de jogos do Digimon aí que tem seu mérito. Vale até um pouco depois, mais pra frente, falar rapidinho. Outra coisa, só pra fechar o Digimon, uma coisa também de sucesso da série, a gente falou rapidinho, que também tava nos personagens. Que nem o Panda falou, a gente tinha um grupo de 7, depois 8 crianças lá, cada um tinha seu estereótipo diferente, e é aquele caso de identificação fácil, né? É que assim, todo mundo teve um amigo que tocava gaita, entendeu? Na vida. Ou um cara que usava óculos, era cuzão. Tô brincando. O irmão mais novo chato, né, velho? Todo mundo teve. Era o Matt que tocava gaita? Era o Matt, é. A música da gaita do Matt era foda, hein, você tem que colocar. Monstro tem música foda. Os caras licenciaram Bolero. Puta, é fodido, né? Isso é uma curiosidade foda também. Uma das melhores músicas da música clássica que tem. É uma ousadia até, né, cara, fazer isso. Porque, tipo, o Bolero não é uma parada que uma criança vai identificar de cara, né? Tipo, por exemplo, se você era criança e viu, você vai entender uma coisa. Se você pegar hoje e rever, você vai pegar coisas que você não tinha maturidade pra pegar. Com certeza. Antes. Até o próprio final do Digimon 1, ele era muito voltado pro sentimento, né? Ele queria mostrar aquela representação do sentimento de amor, de amizade, que dava mais força pra você conseguir derrotar o vilão que era as trevas e tal, né? Vamos pular um pouco agora, vamos falar sobre a continuação dele, né? Que é o Digimon Adventure Zero Two, que é ruinzinho. Eu não colocaria ele como o pior, eu acho. Não, ele não é o pior, não, ele é ruinzinho. Não, eu não achei. É muito pelo contrário. Eu gostei de rever o personagem do Digimon Adventure mais crescidos, entendeu? Foi pra mim uma coisa muito legal. E nele você consegue, eu acho que assim, você mantém o mesmo padrão, só que ele adiciona algumas coisas a mais. Eu acho que, na verdade, em cada Digimon é adicionado algumas coisas a mais, né? Já colocando do Digimon anterior, você vê que você tem algumas coisas, como, por exemplo, digievoluções diferentes, né? Que não são diretas, né? Na verdade, no Digimon anterior, você já tinha, por exemplo, aquela que era a digievolução, não lembro como que era é Warp, né? Que no caso que é quando você pega o Digimon Agumon e ele vai direto pra WarGreymon, né? Na verdade, ele passa por todas na animaçãozinha, mas tudo bem. Oi, aquela animação era foda, hein? Era. Pra época. Pra época. Aí no 2 você já tem a Armor Digivolution, né? Que é aquele que é com os Digiovos, né? Tem continuação também do foi apresentado no filme, que era Digi, não era Digicross, era a evolução que juntava Digimons. Isso também aconteceu no 2. É, Digivolução por DNA. Por DNA, isso, muito bem lembrado. Que inclusive tinha no Digimon World até também. E por final a gente tem os Digimons deles. É, Digimons, olha. Digimons. Galera, vocês estão vindo? Deitem contar quantas vezes o Rod falou de Digimons. E quem acertar vai ganhar uns olha pontinhos só lá na tabela. Você que vai contar, hein, velho? Você que vai contar, hein? E por último, a gente tem os Digimons também fazendo a evolução de linha normal, né? Que era o Vimon e o Ex-Vimon. As coisas foram bem feitas também, né? O Adventure 02, eu gostei do início dele, né? Que ele meio que põe a trama do início, né? Ah, eu já acho bem fraquinho, assim. É um moleque que quer tomar conta de tudo. A história do 2 não foi tão cativante. A gente acabou o Digimon 1 com o Apocalipse Mon, que é um maluco mega maneiro, e depois a gente tem o Krauser lá, que é o imperadorzinho. No mundo, velho, que a criança de 12, nem tem 12 anos aquele maluco deve ter, e domina o mundo. Porra, 10 anos domina o mundo, porra. A minha concepção é mais uma razão pra falar por que, que o Digimon 02 acabou em algum final. Não tinha como vocês avançar a partir dali. Então eles pensaram, vamos colocar agora, trazer coisas que aconteceram antes, né? Sim. Aí vem os outros Digimons, como, sim, por exemplo, o Digimon Tamers, né? Ou 3. 3 na linha cronológica da Terra, que é o que a gente viu aqui. É, exatamente. Que a gente, assim, foi em ordem de lançamento. Agumon Digivolve para... E agora vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do Digimon Tamers, ou Digimon 3, ou Quero Ser o Maior de Todos, o Lendário Sonhador, que esse pra mim é o melhor. Olha só. Eu falo com gosto que eu assisti esse muitas vezes e eu gosto muito. Primeira coisa, vou combinar que essa letra é uma merda. Não. Porque eu quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. Então, tipo, você nunca vai botar a mão na massa, você vai só sonhar. É, então. No presente, no futuro, seja onde for. Então, ele pode estar em coma, só sonhando, que aí ele vai conseguir o que ele quer. Não, mas eu gosto mais da música do Biggest Dreamer também. Aí, o que a gente tem de maneiro no 3? A gente tem a apresentação ao TCG, que vendeu muito. Ele apresenta o TCG e ele apresenta uma coisa que, assim, só teve no 3 e eu achei que foi uma jogada, assim, que poderia continuar. Que é você colocar equipamentos ao seu Digimon através das cartas. Difícil, é difícil porque fica um pouco roubado, né? Você pega um Digimon que tem um treinador, um Digimon normal, tá fudido. Se o Agumon ganhar lá a pata do Buda lá e o outro Agumon não tiver a pata do Buda, como que vai ter uma luta justa, velho? É, não, é legal que você, por exemplo, você conseguia pegar o seu Digimon que era aprendiz, né, era novato... Uhum. Conseguir de alguma forma lidar contra um campeão. Essa parte é interessante, mas eu acho que em questão de coisa ficaria meio injusto, assim. Porque aí você não tem nem incentivo pra ganhar. Porque aí o cara que tiver a carta metralhadora com veneno vai ganhar de todos os Digimon. Fica apelado. Ai, caramba! Mas você cai mais num lado estratégico, eu acho, entendeu? É diferente. Mas o Tamers, eu vou falar que eu não gostei muito, não. Apesar de todo mundo ter gostado mais dele. A maioria da galera, o que mais gosta é o Tamers. Não que eu não goste, eu gostei pra caramba, mas é, de todos que eu vi, né, até o 4, é o que eu menos gosto. Sabe a minha teoria do pessoal gostar mais do terceiro? É a seguinte, é que assim, o Digimon 1, ele, se você, como eu falei lá no Digimon 1, né, se você pegar e ver... De novo, você vai ver que tem uma parada diferente, você pega coisa que você não pega antes e tudo mais, certo? E o Digimon 3, ele tem o melhor desenvolvimento de personagem de todos os Digimons. Ele é o que melhor consegue desenvolver os personagens. Só que a trama geral não é tão profunda assim. Tem uma certa profundidade, mas não é tão profunda. E ele pegou já o pessoal um pouco mais velho. Eu acho que as coisas que estão entre linhas no Digimon 1, eles são mais fáceis de ver também. Eu não sei. É que assim, faz pouco tempo que eu vi o Digimon 1, só que eu não vi tudo. Eu, inclusive, não cheguei à parte que eles estão em Tóquio, que a cidade que eles moravam em Tóquio era Hikarikaoka, não era? E, tipo, tem um lance, porque Hikari, é, em japonês, assim, Hikari é luz, né? Então representa luz, que seria o que seria o contraposto às trevas. Hikarikaoka. Hikarikaoka? É, Hikari é o nome da irmã Hikari. Não, mas é Hikarikaoka. Higarikaoka, é, Higari vem de Hikari. O kanji é o mesmo, só muda a forma de pronúncia. Ah, tem as regras de japonês, não vem ao caso agora. Mas ele tem o Hikari de luz, né, no nome da cidade, que representa tal, que representaria o contraposto às trevas e tudo mais. Então tem todo esse significado por trás no 1, né? Que pra gente também, que é estrangeiro, é mais difícil de pegar. Que dificultou um pouco também da gente pegar essas entrelinhas foi justamente isso. A língua também não ajuda. É, porque querendo ou não, o bagulho foi feito pra japonês, né? Exato. A gente tá pegando de osmose. É foda. O Brasil pegando as coisas de osmose. No Digimon 3, uma coisa que legal foi também, foi o final dele. Que mostrou a parte de digivoluções, assim, humanas, né? O humano, juntamente com seu Digimon, conseguia agora digivoluir. Sim, é. E a gente. Isso é um revival, mas os Digimons. Olha, quase falei mãe. Eles tinham a linha evolutiva deles normal lá, mas aí depois de um tempo eles têm essa combinação que o Mugi falou aí, que eles juntam com os Digi escolhidos. O que, que mais tinha, Mugi? Tinha o vilão de Digimon 3 era o... Quem que era? Vocês lembram? Ei, Mugi, qual que era o vilão, já que é o seu predileto? Ah, não lembro. Olha só! Nossa! Eu nem lembrava qual era o vilão do 1, do 2. Caraca! Mas o 3 é o seu predileto, calma lá. Pesado. Uma coisa que eu queria falar também é que, assim, de todos os Digimons que tem iniciais, né, por exemplo, o Gilmon, que é o do 3, é o meu preferido, cara. Ó, mas a gente tem uma coisa no Digimon 3 que é foda. O Leomon do Digimon 3 é a versão definitiva do Leomon, mais badass. É a versão definitiva do Leomon. Pena que ele morre. Oh, spoiler. Spoiler, mas, spoiler. Mas... é... Lide com isso agora. Eu acabei lembrando agora, a gente tinha o Impimon, o Devilmon, lembra? Que era o Digimon motoqueiro depois. Tinha o Impimon, velho. Impimon era muito legal. Ó, uma coisa que eu critico muito no Digimon 3 é que eles começam usando cartas de equipamento e tudo mais, certo? Depois eles falam, ah, foda-se, pra quê? E não usa mais, velho, tipo... Isso aí eu acho um erro de roteiro, por quê? Porque você apresenta todo um pano de fundo, você apresenta ferramentas que o personagem pode usar pra depois descartar sem mais nem menos. Tipo, ah, foda-se. Não é mais. Isso é uma coisa assim, tipo, que eu critico, até no 2 eu mesmo critico, por quê? Porque eles param de usar o Digitama também. É ruim, né? Bem mal utilizado. Uma coisa que, assim, eu tenho que colocar é que também uma das falas preferidas minhas de Digimon. É. Que é Momantai. Antes de terminar isso, eu queria só botar uma curiosidade aqui também. Que quando eles evoluem, fundindo com os humanos só são bateria. Porque mesmo se eles evoluíssem sem coisa externa, sem mudar o tipo, sem influência externa, eles iriam pro mesmo Digimon que eles viram. Lembrando que também esse é um ponto de vista um pouco mais adulto aí do Jin, que a gente que tá analisando como se fosse hoje, né? Porque na época que a gente viu, a gente não ligava caralhos pro que tava acontecendo. Não, na época era tudo for fun. Olha que legal, juntou. O menino ficou pelado e juntou com o Gilmon. Olha só, quem diria. Uma coisa que eu tenho que falar desse daí que eu acho estranho é que ele se transforma no, na Digivolução. E ele fica, tipo, realmente sem roupa, tá ligado? Tipo, depois ele volta e ele tá com roupa. É uma coisa muito bizarra, tá ligado? Bem, mas... passando disso daí, a gente vai pro Digimon 4. Que ele, sim, você esquece o conceito de você ter um Digimon. O Digi escolhido se torna o Digimon. O Digimon 4, assim, também pra mim é um ótimo Digimon. Ele se diferencia bastante por não ter o quesito Digimon. O próprio Digi escolhido se torna o Digimon, né? Ele faz uma evolução espiritual, a né? A gente ele tem faz... elementos interessantíssimos no Digimon 4, que é aquela tríade lá, que é uma evolução do Seraphimon, a evolução, tipo, normal da Angel Woman lá, né? Não era dragão, era um anjo também. A Angel Woman vira um dragão, mas ela também tem outra opção, ela pode... Mas é sério? Mas é feio pra caralho, porque o certo é ela virar um anjo. A Angel Woman... Ela pode virar tanto esse dragão quanto a outra sem nenhuma influência, entendeu? Tipo, ela pode virar os dois. Pra mim, essa do anjo é bem mais interessante que a do dragão. Na verdade, se for usar a lógica da evolução dela, é mais lógico ela virar o dragão. Por quê? Porque pra começar ela é uma bola escrota, aí ela vira um cachorro, ela vira um gato, ela vira um anjo, ela vira um dragão. Ou seja, cara, nada a ver com nada. Mó bagunça, velho. Vamos chegar à conclusão final que o anjo seria muito mais maneiro, né, velho, do que o dragão feio rosa. Seria. Nem um dragão rosa vai ganhar respeito. Os dois são seres divinos, só pra constar. E por último, aí, fechando essa trindade aí do Digimundo, era como se fosse a evolução do... É ter irmão, né? É foda, assim. Acho que é uma ligação legal, talvez, pros outros, pros antigos. Por isso que eu falo que tem até teoria que falava que esse Seraphimon era o Patamon, só que como se passa no universo um pouco paralelo aí, fica difícil saber se é verdade ou não, né? Qual que é a bagunça aí. E é isso aí, a gente tem um Digimundo que tá sendo apagado, né? Eu lembro bastante disso. Absorvido, é verdade. Tinha áreas negras, né? Tinha as coisas legais. Uma coisa que, assim, é legal, eles colocam aí uma ligação que é, o plot se passa falando sobre os 10 guerreiros lendários, né? E você só acompanha 5. É, porque na verdade são 5 de um lado, 5 do outro, né? Aí, pra ter o clichêzinho básico, o carinha que é o mais maligno, que é o da sombra, o do capiroto fica bonzinho. É. Não, mas e uma coisa que assim acontece, eles já falam isso antes de tudo. E falam que isso daí já existia antes, né? Esses 10 guerreiros lendários. Eles dão uma puta explicação. Isso daí, eu acho que chega a falar sobre guerras que teve no Digimundo, dos 3 deuses que se tretaram e os 10 guerreiros se acalmaram, entendeu? E depois voltou a ficar uma zona e apareceu os escolhidos. A gente tinha também os tipos de evolução que mudou um pouco, que era humano e besta, lembra? Sim, tinha uma evolução humanoide e uma de evolução besta, que ele podia ficar quadrúpede, voador. O That Square e o Crossroads, eu acho que não... Não sei se vai... A gente vai passar por, bem por cima, porque ninguém assistiu ele assim, né? É, pra começo de conversa, alguém aqui assistiu o Data Squad? O Data Squad eu assisti na TV, enquanto fazia... Tava fazendo autoescola. É assim, o Data Squad, pra mim, a impressão que eu tive dos poucos episódios que eu vi foi o seguinte... Vamos tentar trazer um pouco de nostalgia. Eu acho que não, hein, o... Por quê? Porque você resgatou o Agumon... Aí a forma campeão dele é parecida com o Greymon. Não, eu acho que não, porque se eu não me engano, tinha um lance de, sei lá, uma organização por trás dos escolhidos. Eu não lembro, eu vi muito pouco mesmo dele. Mas eu acho que não, é que a gente não tem como falar dele porque ninguém assistiu assim, fundamente, completo... Ou nem que seja, pegou uma sequência grande dele, né, pra falar. Se você manja muito, comenta aí. Manda um arquivo de voz e a gente vai colocar no cache depois. Porque o que tá faltando? A gente insere você falando sobre Data Squad. Concurso aqui. Cultural Digimon PXP. Valendo a participação. Ele tem uma pegada diferente aí, o Digimon 6, porque assim, ele traz como se fosse uma coisa que marca bastante o japonês, que é aquele período de guerra no estilo Sengoku lá que teve no Japão, que era a guerra de território, de Shogun. Não chega a ter aquela parada de facção e tal, mas você tem uma guerra, você tem dois interesses diferentes, o pessoal da resistência lá, né, você tem aquele comecinho bem, bem legal. É, não tem, não, ele não cai tanto nisso daí não, viu, Rods? Ele não chega a ficar assim não. Não, é bem no comecinho só, depois fica zoado. Olha, eu achei um animezinho bom. Tá bom, você achou esse animezinho bom depois de que episódio? Pelo que eu vejo no geral, todo mundo vira e fala assim, não, o começo dele é uma bosta, não sei o que, é muito chato isso aqui, ele só fica bom depois, sei lá, da metade, não sei. Assim, muita gente fala pra assistir ele depois porque, assim, na verdade, ele... É, ficou separado em duas temporadas, né? E o pessoal gosta mais da primeira do que da segunda do que da primeira. Eu acho que, assim, ele é bom no geral, mas, assim, não precisa... ele é um animezinho que cansa, não vou falar que não. Mas ele é um anime bom, não é um anime ruim. Mas também não chega aos pés de qualquer um que passou antes, entendeu? E é isso que eu tô falando. É, provavelmente o Savers deve ser até melhor. Caiu tanto que teve uma temporada aí que eles introduziram um monte de personagem antigo, né? Com maneira de divulgação, de chamar a atenção que chamou, né? Que eu defendo ele, é isso daí que ele conseguiu explicar a parte de conexão entre os Digimons. Ponto. Eu defendo ele nisso. Eu, aliás, assim, se você falar assim que quer assistir um bom Digimon, eu nem recomendaria ele. Eu recomendaria ele pra você assistir depois que você assistiu todos os Digimons e assistir, tentar assistir só pra você entender a coleção deles, se você quiser entender. Vale como adendo, né, ao resto do... Mas eu acho difícil também agradar, cara, porque a essência mesmo ficou lá no começo, né? Outra coisa importante, assim, no saldo final, que a gente, principalmente agora que a gente já passou rapidinho por cima de todas as séries aí, é que, assim, o Digimon, ele sempre tem essa proposta de fazer uma história interessante, de trazer conceitos bons. Isso eu acho um mérito foda da série. Se a gente quer traçar um paralelo aí, ele sempre fez mais sentido até do que Pokémon. Pokémon, a motivação do cara é ganhar a liga da temporada, mudar de continente e conhecer mais gente nova. Digimon não, né? Tinha todo o trabalho, a motivação um pouco mais séria. Nessa é pra mim que o Digimon passa Pokémon. Aí, como franquia de videogame, já fica difícil comparar, né? É o que eu falo pra todo mundo quando fazem essa comparação. O Kiba até brinca, às vezes eu falo que o Digimon é melhor. Ele fala, mas é o que você tá jogando hoje no game, o que você tem no DS. É, mas assim, eu acho o Pokémon como franquia melhor. Agora, o anime, o enredo, a história, eu prefiro muito o Digimon. Mas em questão da história, do enredo, do anime, do mangá, não sei. A franquia não tem jeito. A franquia é Pokémon. O Pokémon, ele envelheceu melhor, mas ele também já tá bem desgastado hoje. Se a gente... Ambos, né? Talvez, não sei, também a gente tá mais velho, né? Ele chegou numa época diferente pra gente. Mas, outra coisa interessante de Digimons, a gente não vai conseguir trabalhar muito tempo, porque esse é um cast, ele tem um tempo finito, como toda a nossa existência humana. A gente tem os jogos também, né? Porque os jogos, eles tiveram bastante importante. Bug citou o Digimon World, né, Mude? Isso. Que é uma franquia foda, né? Começa. Você, além de cuidar, você tem que limpar o cocô do bicho virtual. Nossa. Que é muito chato. Tô brincando. O Digimon 1, eu gostei muito de jogar. Eu joguei muito ele, cara. E ele, como jogo, assim, foi um dos motivos pra eu querer comprar um Play 1. Ele não foi o motivo principal nem ferrando. Mas o meu amigo chamado Carlos, eu ia muito na casa dele, ele já tinha PlayStation e ele tinha o jogo do Digimon. Cara, eu adorava jogar aquela porra. O 2 não merece tanto, porque, que nem o Jim falou, ele é uma cópia mal feita do Pokémon. 3 é meu favorito, porque ele tem um enredo foda, cara. Um enredo foda, um Ikimons Everywhere. Você trabalha com trios de Digimon, né? E depois você pode trocar eles, fazer o que você quiser, tipo, a sua equipe ideal, é maneiro. E quando eu zerei essa porra, eu cheguei na CG final, derrotei o chefão final, derrotei a segunda forma daquele filho da puta, e quando foi chegar os créditos, quando foi chegar a CG final do jogo, a parada travou, e eu nunca mais zerei essa parada, fiquei muito puto, velho. E também tem o Digimon World 4, que é pro Play 2, e foda-se porque Digimons usam espadas, então perdeu totalmente sentido. Digimon Rumble Arena, o 1 e o 2, os dois são fodas, um é melhor, óbvio. Eu só joguei o Rumble Arena 1. É tipo um Smash Bros. De Digimons, e você evoluía e batia, e tinha cenários que interagiam, e você coisava, e no final todo mundo ficava com medo da Genkidama do Wargreymon. Eu queria que tivesse um Digimon Arena pro Play 3, só que sem se focar nos... Tanto assim nos Digimons principais de cada um, e pegar mais Digimons que aparecem mesmo, entendeu? Hoje teria recurso. O problema pra mim é que o 3D pesa na hora de fazer jogos assim. Se eles fizessem um jogo 2D assim, pro portátil, eu gostaria, então, plataforma 2D, tipo um Jump, tipo aqueles joguinhos japoneses. Não, por mim pode até ser em 3D que nem o Rumble Arena 1, mas em plataforma. Que a gente às vezes acaba não dando tanto destaque, mas ele tem também a sua franquia de portáteis. Eu tive sempre muita curiosidade, mas acabei nunca jogando. Ó, o DDS é muito bom e recentemente saiu o Digimon para PSP, que é o Digimon World Redistease. E ele é uma parada que lembra muito o Digimon World 1. Eu adquiri ele em japonês e rodei no meu PSP. Muito legal. Um dia se sair em inglês. Vai ser muito legal. Inclusive, eu acho que no portátil trabalha mais essa parte que a gente falou, o Jim bateu bastante na tecla, que são as evoluções. Dependendo do tipo do Digimon, da árvore evolutiva dele, é melhor trabalhado. Até no World 3 lá, você já tinha essa preocupação, você já conseguia evoluir o Digimon de maneiras diferentes. Sempre deu, na verdade, mas no portátil ele é mais feliz nesse quesito. Ah, mais uma menção honrosa aí, tem o Digimon Online, que é uma bosta, mas tem gente que gosta. É, tem gente que gosta. Então, tá aí. Então, chegando aqui nos finalmente desse podcast, vamos lembrar um pouco aqui de quando foi exibido realmente Digimon na TV aberta, quando a gente conheceu essas situações, como chegou aqui. No Brasil, né, aqui, Brasil, né, esquece Japão agora, ele chegou aqui, né, com a sua primeira temporada, inicialmente, eu acho que foi exibido pela Fox Kids, depois caindo pra Rede Globo. Eu acho que a maioria das pessoas conheceu pela Rede Globo, eu não tinha TV a cabo na época. Eu não sei vocês, mas eu assisti bastante isso daí na minha infância, quando passava na TV Globinho, né? Não, com certeza. Outra coisa eu acho muito maneiro, o Digimon, que ele chegou no momento certo, porque ele se aproveitou do hype que Pokémon criou também. Aqui no Brasil, né? Não, mas até em contra-resposta mundial, ele não foi sozinho também, não foi um movimento 100%. Eles começaram, eu li depois que eles começaram a acreditar mais no projeto depois que Pokémon teve um pouquinho mais de força. É bem pouco o intervalo mesmo, assim. E aí ele chegou num momento muito, muito legal, assim, pra trazer esse paralelo dos dois, cada um com sua parada diferente, ambos terminando com Mon, que tinha esse debate e tal. Ele passou em... A Fox Kids é um canal muito nostálgico, porque muita coisa boa passou, né, na Fox Kids. E quem é jovem que nem a gente pôde assistir isso e, meu, foi sensacional poder pegar essa parte. Sofremos com a abertura da Angélica, né? Mas sobrevivemos. Hoje estamos aí, cidadãos, cidadãos, no plural de cidadão. E assim, acho que foi muito legal, eu tenho uma história assim muito boa. Eu lembro que acho que pra mim, eu tava na segunda série, quando eu tava assistindo o primeiro Digimon. Mas a minha amada professora da segunda série, professora Tânia, lembra? Mandou lição de férias, cara, que absurdo, fiquei até bravo. Cara. E aí, nessa tortura emocional e física, que eu tava na cozinha lá, minha mãe me fazia fazer a parada, tipo, todo dia num horário fixo. Eu lembrei que, tipo, num dia lá, ia sair da reprise, ia passar o dia que o Patamon evoluiu, velho. Ah. Que era aquele episódio foda. E aí, foi a única lição de férias que eu não fiz. E aí, É o episódio foda que ele derrota o Devilmon, né? Foi aquele com o Patamon com a voz azul. Angemon. Não era parado assim, muito louco. Era. E aí depois ele foi a única lição de férias que eu não fiz. E depois eu tive que justificar. Então, eu lembro que na época do Digimon 3, que foi um dos que mais me marcou também, eu tinha acabado de mudar pro prédio e eu vivia brincando com um amigo meu que era da Tiburá dos Estados Unidos, pá, não sei o quê. E eu lembro que eu ficava com muita vontade de roubar ele, por quê? Porque ele tinha o Digivice do Caralho. Digimon 3. É isso! Que criança ética de caraca, velho. Ah, eu não roubei o moleque. Eu ficava... Não, mas é foda, é foda. Inveja infantil é um sentimento que todo mundo já teve. É inveja infantil. Eu ficava de olho, por quê? Porque ele tinha o Digivice do Digimon 3 e dava pra passar... Tinha lá o Digimon, o Tamagotchi mesmo, e se passava as cartinhas, não sei o quê. Porque ele tinha contador de passo e o caralho A4, você passava as cartinhas que ele encontrava Digimon pro seu Digimon ficar mais forte. Era tipo... Era a parada do momento, tá ligado? Tipo... Uou, eu lembro assim, puta, mano, se eu pegar isso e levar pra casa, não sei o que, eu, molequinho. Eu vou me realizar, né? Não preciso mais nada na minha vida. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje de Digimon. Se a gente não falou tanto de Data Squad, foi mal, a gente não manja. Então, se você veio aqui atrás disso, perdoa a gente. Mas enfim, e a gente vai terminando por aqui. E comenta aí nos comentários que se vocês acharam. Hoje deu pra entender por que Digimon é melhor que Pokémon. Toma essa. Toma essa, Kiba. É isso aí, pessoal. Falou. Falou. Que é feriado, pelo menos quando a gente tá gravando isso aqui é feriado, eu vou poder gravar a cabeça. Finalmente, difícil a Fer tá aqui com a gente, gravando caixa de entrada, o trabalho e a faculdade e a vida adulta não deixa. Mimimi, faculdade não deixa. Tá, você não pode reclamar que você nem estuda, Fer, mas isso fica pro outro cast. Sem muitas delongas, vamos aos nossos parceiros. O DollarsCast. O LegCast. O OmegaCast. Mini Clouds. Level 1 Podcast. O Otakologia Cast. O Cough Unlocked. A N Party. E a Clamp Project. Antes de mais nada, só pro pessoal aí que nos escuta por feed, pode não saber qual é o nosso endereço, qual que é o nosso site, cabeça? O nosso site é www.projetoxpodcast.com.br. Bom, o nosso e-mail, caso você queira nos mandar um feedback, um comentário, um xingamento, qualquer coisa, é contato@projetoxpodcast.com.br. E lembrando que você também, lá no nosso site, se você tem a aba de contato, onde você pode ter um formulário pra você enviar um e-mail pra gente direto do site. Então, nós também, além de e-mail e site, nós temos Facebook, que é www.facebook.com/projetoxpodcast. E se você, diferente de mim, é alguém que usa o Twitter? A gente também tem Twitter. Temos o @projetoxpodcast. quando a gente tá gravando esse podcast, no dia do feriado, eu, Cabeça, o Panda e o Kiba, a gente foi assistir Homem de Ferro. O 3. Como semana passada a gente falou de Marvel, eu acho que tem tudo a ver a gente comentar agora no caixa de entrada um pouquinho do filme. Cabeça, dê a tua opinião. Como eu falei antes da gente reparar que não estava gravando, eu acho que dá pra... Esse filme dá pra se definir como uma palavra, que é meh. Eu tava esperando uma coisa um pouquinho melhor do que foi, assim. É aquilo, né, Cabeça? Se a gente pega dos 3 filmes do Homem de Ferro, ele definitivamente é o pior. Ele é o pior. É aquilo. Eu não vou falar que nem eu. Tem muita gente, ah, o filme é uma merda. Não. É um filme divertido, é um bom entretenimento, como um filme de ação funciona. Só que, cara, tá muito abaixo dos outros filmes, né? Ele é um filme bem feito. Excelentes efeitos especiais, como sempre. Armadura, é bem legal de ver. A atuação do Robert Downey Jr. não é a melhor que ele fez. Não. Como Homem de Ferro, como Tony Stark, é a pior atuação dele. E mudou o diretor, ele não acertou muito bem o ritmo. Não é um filme péssimo, mas não é um filme muito bom. Não é, oh meu Deus. Ó, eu vou dizer o seguinte, eu não vi Thor, então eu não posso opinar. Mas eu acho que desse universo Marvel, só tem, seja pior que ele o Hulk, o Incrível Hulk, e talvez o Thor. Eu ainda acho o Thor pior do que ele, que é o Homem de Ferro. É que eu gosto do Hulk. Apesar dele ser não ser um filme tão bom, eu até gosto. Mas ele realmente tá aí, ele é um dos piores. Ele é o terceiro pior dessa saga da Marvel. Mas confira, porque o Mugi, por exemplo, achou um filme foda melhor que os outros 3. Cada um tem a sua opinião. Mas tem uma coisa que assistindo o filme que eu achei meio... E acho que você já tinha até comentado, assim, que tipo... Cara, aquela crise de ansiedade do Tony Stark... Beleza, a pessoa tem um trauma pós-traumático. Eu acho que isso não é problema. Só que eu achei que... Tipo, pega o filme dos Vingadores, é um filme tão de piadinha e coisinha, tão alegrinho, que aquele trauma dele parece que não faz o menor sentido. Foi tão tranquilo, ele terminou o problema fazendo piada com o Hulk, sabe? Não bate o tom. Apesar de eu achar que o Vingadores deveria ser mais sério, já que ele foi um filme mais leve, ele poderia ter tratado diferente esse terceiro filme. Eu acho que é realmente, como a Fê falou, é incondizente o clima que o filme do Vingadores, que é o que causou o trauma, tem com o filme do Homem de Ferro. Agora só tem uma aposta que eu tenho, Cabeça, que é aquele mandarim, por mais merda que tenha sido feito com ele, eu ainda tenho pra mim que o diretor é um diretor crítico, só que não, mas que ele quis usar aquilo como exemplo do que foi o Bin Laden. Olha aí, olha só o diretor tentando fazer referências e profundidade. Porque ele cita o Bin Laden no ele filme. Ele cita o Bin Laden e como foi o Bin Laden, como foi o... O Gaddafi, o Muammar Gaddafi. Gaddafi, enfim. É isso, cara, é tu dar a face do mal pra uma única pessoa e não entender que o mal não é aquela pessoa, entendeu? Isso eu achei uma crítica legalzinha, assim, embora o filme seja pífio, né? Mas enfim. E talvez o cara nem tivesse pensado nisso quando botou aquilo no filme, né? Mas enfim, né? Eu captei essa mensagem. Acredito que eu tenho esperança de que seja isso, né, Fer? Eu tenho esperança de que seja essa a intenção dele. Mas aí, como a gente falou, vale a pena você assistir. É um filme da Marvel, então ela tem um padrão de qualidade. Se você pode não gostar, você pode gostar. Bom, a gente espera aí o seu feedback se assim, desse filme. Eu assista, cara. Vale a pena assistir, entendeu? Não é um filme ruim. Só não é o melhor. Ponto. Isso, né? Semana a gente tem que comentar que o Luigi do Otacrazy e do Dollars pediu pra gente avisar que ele vai estar no Up ABC, que era Anima ABC, que depois virou Up ABC, voltou Anima ABC e agora a gente só sabe que é no ABC, que ele vai estar lá como imprensa autorizada e está sorteando ingressos. Então, se você tem interesse em ganhar ingressos, você acessa o vídeo que vai estar na nossa postagem, onde ele explica o método para ganhar, e boa sorte! E sem mais demora, vamos falar sobre os e-mails que a gente recebeu ao longo dessa semana. E o primeiro é da Thaís Santos. Boa tarde, pessoal do Projeto X. Meu nome é Thaís e tenho 23 anos. Gostaria de elogiar o maravilhoso trabalho que vocês estão fazendo. Nunca tinha ouvido um podcast, até postagem no Clamp Project sobre o Clamp, e me apaixonei. Cara, legal, né? Tipo, várias pessoas até acho que conheceram a gente por causa do cast de Clamp. Muito sim, bacana. Sim, às vezes pessoas que não estão acostumadas com a mídia podcast, com isso puderam ver e gostaram. Se você está nos escutando por ter chegado pela Clamp Project, fale pra gente, nos diga isso. Estou tentando ouvir todos os podcasts de vocês, e os que eu mais gostei até agora foi o da Clamp, óbvio, sendo uma fanata. A Piada Mortal, que me fez querer começar a ler os quadrinhos, e o último sobre o universo Marvel nos cinemas, que foi demais, e gostaria de deixar claro que Os Vingadores foi um dos melhores filmes que já assisti, perdendo apenas para os filmes do Homem de Ferro. Eu acho os filmes realmente do Homem de Ferro excelentes. Não, eu não sou tão fã assim dos Vingadores, realmente, mas bem legal que assim é como a gente gosta de falar, né? Só porque ela, não é só porque ela gosta de campo que ela não pode gostar de coisa relacionada a quadrinho também. É tudo integrado, as pessoas não precisam ser fãs só de um tipo de cultura, né? O problema é que tem muita gente que tem aquela tendência a eu sou fã disso e não posso gostar de mais nada, eu só tenho que ser fã disso, né? Não, cara, vamos ser mente aberta, tu gosta de quadrinho, mangá, anime, Tokusatsu, filme, dorama, livro. Leia um livro, galera, leia um livro, os livros são bons, podem ler. Segundo Padrinhos Mágicos, homem não lê, mas tudo bem. E eu gostei também que esse cast da Piada Mortal, eu vi bastante gente falando que teve vontade de ler quadrinho depois do cast. Começar a ler quadrinhos ou voltar a ler quadrinhos, e eu acho que é isso que a gente tenta fazer. A gente tenta mostrar que o quadrinho pode ser uma coisa muito boa, de que as pessoas podem ler, às vezes é complicado de ler, é. Mas você consegue, se você se esforçar, se você tiver vontade, ler. Isso que me deixa, assim, bem feliz de saber que o pessoal tá interessado. Ô cabeça, eu tenho uma coisa pra dizer. Eu li a Piada Mortal e eu exijo a minha participação no podcast de Piada Mortal. Como assim eu não participei? Tá vendo? Até o Mug participou. O que o Mug tava fazendo até lá? Até hoje eu não sei. Eu tô com raiva dele até hoje. Bom, só pra finalizar, gostaria de deixar uma sugestão de podcast. Bem como vocês podem perceber, sou fã de animes e mangás e gostaria que vocês fizessem um sobre o anime e mangá de Bleach. Um abraço e até mais. Olha, Bleach, assim, sendo bem sincero, não tá no nosso planejamento a médio prazo, vamos dizer assim. Quem sabe mais pra frente, que a gente já tem aí planejado até meados de agosto o podcast. E até um pouquinho pra frente, na verdade. Até outubro, eu vou dizer que a gente já tem mais ou menos tudo meio planejado o que a gente vai gravar e lançar. Na verdade tem cast até novembro que já tem data pronta. Isso. Spoiler. Então, assim, a médio prazo, a gente ainda não tem previsão de fazer um podcast de Bleach. Mas, por que não, quem né? Quem sabe, um dia... Tudo é possível. Pelo menos ele desenha bem. Ao contrário do Oda, né? Eu acho que dá pra a gente pode falar melhor do Kurumada, né? O que o Oda a gente dá, até pode chamar de desenho. O que o Kurumada faz, não dá. Não dá, não dá. Mas como o desenho não é tudo, vide a autora de Hanyori Dango, que tem é a maior autora de shoujo do Japão e os desenhos dela são péssimos, mas... Se você tiver um roteiro bom, às vezes vale a pena. O problema é se é o Hobby Life de que escreve e desenha mal. Aí pode. Aí você complica pro meu lado. Então, continuando, a gente tem o e-mail do Luigi, que a gente já falou hoje, que é do Dollars e do Otakris. Ele começa da seguinte forma: fala aí, galera do PXP, como vão? Estou aqui enchendo o saco de vocês com esse e-mail, e como vocês de Mug sabem, sou Marvete, então fui obrigado a enviar este e-mail para vocês, que destraçaram o filme dos Vingadores. Olha só, caramba, ele não destraçou o filme. Você não viu a gente falando de outras coisas que tem por aí. Aí... Mas vamos lá. Começando, ele fala do filme do Thor. Realmente foi o pior filme do MCU, e o grande problema desse filme foi que eles quiseram apresentar o universo mágico do Thor, que realmente foi a grande decepção dessa primeira fase dos Vingadores. É, a gente... É meio que a gente chegou nessa conclusão mesmo, que o filme do Thor é o pior. Quem sabe... A gente viu um trailer recentemente, que parece ser bem interessante, falou na semana passada. Eu ainda acho que o filme devia chamar Loki e o cara com o martelo. Mas, bem, aí a escolha do... Ô cabeça, e o cara do machado, né? Segundo a mulher de onde eu trabalho, que o Thor usa o machado com o Arqueiro Verde. Mas, bom, viagens de pessoas que não conhecem nada à parte. E aí ele vem falar de Os Vingadores. Discorde praticamente tudo que vocês falaram a respeito do filme não ter um roteiro e ser apenas uma comédia, explosões e turminha do barulho que irão encontrar várias aventuras. Como eu vi muitos momentos de cenautas em alguns... participantes do podcast que devem saber de quem estou falando, eu, o roteiro do filme foi algo simples, porque não tinha muito que ser explorado nele. A fase 1 do universo Marvel foi montada para que o filme não precisasse ser mexido tanto. Imaginem se o Nolan fosse o diretor do filme, ia ser um saco, cheio de enigmas e ser um filme sério demais que acabaria sendo chato. Novamente, está aí o terceiro filme da trilogia, que é chato pra caramba, na opinião dele. Se colocássemos elementos sérios de um filme que desde o começo foi vendido como longa-metragem pipoca, onde todos se divertiam assistindo o filme, independente de quantas vezes uma pessoa assiste, ele seria um filme divertido, iria te fazer rir e alegrar o seu dia. Vale citar que vi Os Vingadores 6 vezes no cinema e umas 10 vezes no Blu-ray. Ele sabe todas as salas de cor, ele já consegue ver o filme de trás pra frente e falar. Fora do pay-per-view da NET, hoje mesmo, no dia que estou escrevendo esse e-mail, 26/4, assisti Homem de Ferro 1 e 2 na Maratona Fox e logo fui passando nos canais e começou a passar Os Vingadores no Telecine Premium. Eu assisti todos os filmes com um enorme sorriso no rosto, porque realmente Foi esse o propósito dos dois longa-metragens do Tony Stark, que apresentou o universo Marvel e criou um arco para o filme que realmente não precisava ser sério, pois já foi inserido nos filmes anteriores da Marvel com diversos elementos que se ligariam em Os Vingadores. Resumindo, esse meu gigante é que Os Vingadores, na minha opinião, foi o segundo melhor filme adaptado de quadrinhos. Só fica atrás de Kick-Ass quebrando tudo. Tá, daí tu ignora Batman, Cavaleiros das Trevas, ignora Watchmen. Vê de Vingança é sensacional. Não, por favor. O filme da super equipe da Marvel tem explosões, fanservice, piadas engraçadíssimas, roteiro simples, uma direção muito foda do Josh Whedon, que deu a cara dele pro filme, sendo, na minha opinião, o diretor ideal para as duas fases da Marvel já garantidas no cinema. E sim, é um filme feito para se divertir, e tenho certeza que todos os fãs da Marvel não queriam ver algo sério, e sim algo divertido. Ver os heróis mais poderosos do universo lutando entre si para defender o seu ego, por assim dizer. E depois se entenderem quando vem uma ameaça em comum e por fim lutarem juntos com combos megabogas demonstrados em equipe. Sem dúvida nenhuma, DC está tentando copiar essa fórmula da sua rival. E assim saiu um filme de merda do Lanterna Verde, eu tenho que concordar. Um filme fraquíssimo do Batman e um outro possível fracasso de filme Man of Steel. Porém, como sou fã de quadrinhos e gosto de me divertir vendo filmes de meus super-heróis, irei assistir o filme do Superman. Mesmo o achando um merda. Um merda o Superman. Não o filme, porque não sei ainda. Ainda assim, não gosto da trilogia do Nolan. Em minha opinião, o Begins foi o mais legalzinho, pois prefiro os filmes do Batman com o Coringa do espetacular ator Jack Nicholson. A Marvel mostrou que não se precisa fazer filmes sérios para ser foda, agradando os fãs de quadrinho e nos divertindo enquanto temos orgasmos no cinema. Eu não tive nenhum orgasmo no cinema até hoje, graças a Deus. Não gosto desse tipo. Não gosto de misturar as duas coisas, se é que você me entende. Bem, se teve algum erro de português, me perdoe, pois fiquei entusiasmado. Nossa, eu não consegui nem entusiasmado. Pois fiquei entusiasmado escrevendo esse e-mail gigantesco, o qual me senti necessário escrever. Caso tenham um cast dos filmes separados, então caso tenham um filme. Tenham um cast dos filmes separados, sim, podem me chamar e estarei disposto assim que precisarem de algo. Obrigado a todos e continuem com o bom trabalho. Vamos por partes, vamos começar, porque não. Temos algumas coisas que dá pra comentar. Bela. Primeiro, Coringa. Não sei se eu tenho que dizer, cara. Heath Ledger como Coringa, ponto. Acabou aí. Bom, deixa eu opinar. Porque eu não tava. Por favor, então. Assim, quando eu lembro que quando eu fui assistir o filme dos Vingadores, eu acho que a gente tava naquele hype tão grande, eu saí, cara, muito emocionada. Filme sensacional, foda, não sei o que, blá blá blá. Daí, agora esses dias eu revi justamente no Telecine. Que tá, né, passando vamos, agora. Vamos lá, vamos dar o nome créditos, do canal, né? Espero que a gente receba por isso, ou não. Enfim, e cara, assim, o filme é divertido, é um filme bom, mas é só isso, entendeu? Não, por exemplo, o próprio Homem de Ferro é muito mais filme que o Vingadores. Sim, né? Com certeza. É, a história é muito melhor do que o Vingadores. Então, não sei. Tu disse que é a melhor animação de quadrinhos, mas eu não sei, que nem eu falei. Cara, V de Vingança é sensacional. Eu concordo que o terceiro filme do Batman é o mais chatinho. Mas, cara, o Cavaleiro das Trevas é muito foda. Então, não sei. Eu acho que cada um com a sua opinião. Eu acho que aqui ninguém falou mal dos filmes, a gente não disse que o filme dos Vingadores é uma porcaria, a gente só falou que ele não é tudo isso, ponto, né? É, eu concordo, assim, indo por partes, bem, eu acho que, uma coisa que eu queria, assim, eu gosto de deixar claro, que eu acho que às vezes as pessoas se confundem. O fato de eu preferir a DC não me impede de tecer uma análise sobre a Marvel. Se você analisar o que eu falei, em nenhum momento eu fui fanboy. Falei, não, esse filme é ruim porque é Marvel. Não, eu dei a minha opinião. Não é porque eu sou DC Nauta que eu vou falar que o filme da DC é o melhor. Eu detesto o filme do Lanterna Verde. E é DC, do meu herói favorito. E eu acho uma merda foda, entendeu? Então, eu acho que uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu acho que o Sage, tanto eu como o Sage... O Panda tava nesse cast, né? O Panda não tava, então. Tá. Tanto eu quanto o Sage, que somos DC Nautas, a gente comentou como fã de quadrinho que gosta de ver no cinema adaptação. A gente não pegou pelo nosso lado o que a gente prefere ler, né? Começa por aí. Eu não acho que é justo você justificar o filme do Vingadores como sendo um filme raso, porque ele é o filme da primeira fase que tem que apresentar o universo. Depende. Pra mim, depende se ele é o primeiro, segundo ou terceiro Vingadores, se ele é um filme fraco, ele é um filme fraco. O Nolan realmente não poderia dirigir esse filme. É uma pegada totalmente diferente. O Nolan tem uma pegada de filme, se você pode ver os filmes que ele faz, ele não faz filme, como você diz, divertido, filme que é só explosão. Ele gosta de trazer uma coisa a mais, um filme obscuro, dúvidas, questões, é o estilo de direção que ele prefere e até roteiriza alguns desses filmes. Aí eu acho que, assim, realmente, como você falou, você acha o filme extremamente foda, você viu 6 vezes, você tem o direito de gostar, realmente. Ninguém, você pode achar uma melhor adaptação, tudo bem. Como eu continuo achando, eu acho que ele é um filme fraco, eu acho que ele é um roteiro muito simples, falta alguma coisa a mais. Eu acho que o conflito o conflito ali entre eles, tá, é legal você ver os heróis se batendo, brigando entre si, mas podia ter uma coisa mais profunda, podia ser um pouquinho mais trabalhado. Eu acho, assim, é a minha opinião. Eu gostaria de ver uma coisa mais séria, porque os quadrinhos trazem coisas sérias, sabe? Os quadrinhos são, assim, só porradaria, assim, tem sagas que são, mas eles vão trazer um questionamento. Com relação às adaptações, eu gosto da adaptação de Kick-Ass, eu acho que é uma adaptação realmente muito boa, mas eu ainda prefiro Watchmen e o Cavaleiro das Trevas. Eu acho que, assim, as duas, pra mim, são as que estão... V de Vingança. O V de Vingança, eu acho menos do que... Eu gosto até mais do original, do quadrinho. Eu gosto da adaptação, é muito boa. Ah, não, o quadrinho é foda. É muito demais, boa a adaptação. Mas o Watchmen eu acho uma adaptação sensacional até o final. Até eu acho melhor do que... Eu gosto mais do final do filme. E o Cavaleiro das Trevas, que assim, é um filme fantástico, com referências, atuações muito boas. E eu acho que assim, quando dizem que das atuações de super-heróis americanos padrão, o Dark Knight é o melhor que tem, eu concordo. Hoje ele é o melhor filme de super-herói baseado em, assim, né, de quadrinhos. Lógico que a gente não pode falar, o Watchmen ele já é um pouco diferente, o V de Vingança já é Vértigo, então... Na linha de DC e Marvel, digamos assim, de super-heróis clássicos, o Dark Knight, pra mim, é o melhor. Eu tô esperando muito do Man of Steel. Eu acho que o trailer dele, assim, me deixou com um hype tremendo. Pode ser realmente muito ruim, pode acontecer. Mas eu acho que não vai ser, eu tenho esperança. Eu não gosto de Superman, eu não gosto. Eu tô com uma boa expectativa. Não tem jeito, enfim, não tem jeito. O Superman é chato, ele é... Ah, não... Cara, Superman não dá. É, e eu acho que... Pode até ser que o filme vai ser legal, mas, cara... É, você não gosta do personagem. Personagem... Não desce, uhum. Sabe? Como representante da categoria dos jornalistas do mundo, eu prefiro o Homem-Aranha. Como jornalista, né? Coitado do Homem-Aranha. O cara é um gênio e fica tirando foto pro JJ Jameson. Ele, não, ele é só fotógrafo, ele nem jornalista. É. Coitado. Ele é pior ainda. Ele tá abaixo do jornalista, né? Tipo, o repórter é a pior profissão. O fotógrafo deve... Tipo, o fotógrafo de jornalismo... Ele nem deve ser deve profissão, ser, tipo, né? Ele nem deve estar considerado como profissão. Coitado. Pobre Peter Parker. Mas então, assim, Luiz, brigadão pelo seu e-mail. Assim, é legal a gente ter opiniões que discordam. É sempre bom a gente poder debater. Ia ser um saco se todo mundo tivesse a mesma opinião, né? Afinal, a gente tá fazendo isso porque ninguém concorda. Porque se a gente concordasse com tudo, ia ser um saco. Ah, isso é legal, é legal, é legal, é legal, é legal. Obrigado, continue mandando e-mails. Fique à vontade aí pra mandar e-mail sempre que quiser. E próximo e-mail, Fer. Rafael Taira. Sobre esse podcast do Universo Marvel. Ficou bom e dessa das calças do Hulk não rasgarem. Eu nunca parei para pensar nisso. Desses filmes, o dos Vingadores foi o único que não assisti por quando saiu. Eu estava em semana de provas na faculdade. Resolvi dar uma olhada nele no dia que estou escrevendo esse e-mail. Já que vocês se aventuraram sobre quadrinhos, acho que seria legal vocês fazerem um cast sobre o Reino do Amanhã, que é o quadrinho que eu mais gosto da DC. Outra ideia que eu tive foi sobre live actions de anime de mangás. Só por curiosidade, acho que vocês nunca viram. Segue abaixo uma abertura de Capitão Tsubasa com personagens reais. Cara, vai estar no link isso aí. Muito legal, cara. É bem legal. Muito legal. O Reino do Amanhã é um HQ muito... excelente, eu acho que ela é unanimidade aqui entre o pessoal que já leu, e é bem provável que ela apareça aí sim como um cast. Não posso te falar que vai ser amanhã e nem na semana que vem, mas é bem provável que ela vá aparecer por aí, então fique esperando, espere. Que nem a gente falou, nós temos um planejamento aí até meados de agosto, setembro, outubro, novembro, se bobear até o final do ano, a gente já tem todos os podcasts. E a gente tem o final do ano de 2014, na verdade. A gente tá com planejamento até o fim de 2014, pra depois da Copa, tá? Isso. Porque a gente é muito organizado. Exatamente. A gente não deixa pra editar no fim do tempo, tá tudo aí. A gente tá com 10 casts já editados. Eu sou a pessoa mais exemplar do mundo, porque eu faço edição, assim, com antecedências primorosas, né? A Fer já entregou 3 casts dela futuro já, que já estão gravados e editados, porque ela não gosta de deixar pra cima, ficar em cima da hora, né, Fer? Nem um pouco. Não, que é isso. E eu espero que o cast da semana tenha saído no dia. Porque, bom, deixa pra lá. Bom. Deixa pra lá. E aí vai os comentários, cabeça. Quem comentou nesse podcast? O primeiro comentário que a gente vai citar aqui é o do Koga War, que citou o seguinte, que ele falou que no nosso mundo ter super dinheiro é ter poderes místicos. O Mug que o diga. Eu quero esse poder. É só isso que eu quero. Eu quero esse poder, não quero nenhum outro. Eu quero esse poder. O poder do super dinheiro. Exatamente. Olha só. Eu gostaria muito de ter o poder do super dinheiro. Bem, ele continua. Ótimo cast, ainda tenho que ver os últimos filmes. Parabéns, pessoal, e abraço. E ele manda, eu acho que aqui a parte mais importante dessa caixa de entrada é a conclusão filosófica que ele deixa em seguida, que é o seguinte. OBS, escutem o cast de Mortal Kombat Parte 2, assim, por favor, gente. Eu sempre peço, eu vou pedir de novo. Assim, baixem, tá? Por favor, assim. Gente, o cabeça tá triste, deprimido. Eu choro toda noite. Ele fica muito toda noite eu choro porque os números não sobem. Eu pedi 1 milhão, eu recebi tipo 10 e eu fiquei triste. Então, por favor, baixem. Você não precisa nem escutar, só baixem. Bom, temos aqui o comentário do Kleber Yamazato, né? Que ele só fala assim, curti esse podcast, mas só ouvi ele meio por cima, tava no trabalho. Então não ouvi com muita atenção. Mas vou ouvir com mais tranquilidade e depois eu faço o meu chute pro próximo podcast. Não deu tempo! Não deu tempo. Tenta da próxima vez. A gente... A gente vai ler o seu e-mail se você mandar mesmo assim, mesmo que ele já tenha fora de dado. E obrigado pelo seu comentário. E a gente também teve a Marina Costa Pantoja, que mandou, eu acho que um comentário genial, que ela disse... Oi. Oi, Marina. Tudo bom? Tudo a bem? Gente tava com saudade de você fazer tempo sem um comentário. Espero você ter gostado do cast. Volte mais vezes. Por favor. Por favor. E aí, cabeça, quais foram as dicas da semana passada? Na semana passada nós demos a seguinte dica: monstro, mestre dos magos e internet. Agora, por favor, explique o que, que isso tem a ver com Digimon. Bom, vamos por lá. Por favor. Digimon, pra quem, acho que se vocês ouviram o cast passado, vocês sabem que é a compilação de Digital Monsters, ou monstros digitais. Por isso monstro. Monstros, né, no caso é um monstro. Mestre dos Magos, porque o Genai, ou Genai, como você prefira falar, ele era tipo o Mestre dos Magos, o primeiro Digimon. Ele aparecia, dava a dica, falava assim, olha, vocês vão ter que agora buscar o não sei o que. Eles viravam, nossa, como assim? E ele sumiu. Tipo Gandalf, sabe? O Gandalf também é assim. Ó, sigam por ali. E ele vai embora. E deixa os caras se fuderem. Todos eles bando de magos, filhos da puta, né? Todos esses magos. Sim, e internet, todos, porque todos. Eles são digitais. E tem toda uma lance deles estarem com a internet no filme. Eles entram, tem um vírus de internet. Então, tem a relação... Não tava fácil, sim. Mas dava. Mas não tava possível, tinha tudo relacionado. Como a gente fala, sendo melhor que o Warking já é bom o suficiente. Assim. Já estamos no lucro. E eu aqui vou ler o e-mail do Diogo Hikio Miyazaki, que ele tentou chutar, mas, como ele já deve, nessa altura, saber, ele não acertou. Você já foi melhor, Diogo. É, você já foi melhor. Pô, tava ali, ó, ganhando, hein? Faz um tempinho que não tá acertando. Cadê o desafio? Cadê? Tô esperando. Espero que agora você acerte. Bom... Olá, Diogo falando, e para as dicas do próximo podcast, acho que vai ser MMORPGs. Bom, para começar, Monstro lembra mobs, internet não há o que se comentar, e Mestre do Magos vem de Dungeons and Dragons, um RPG de livro. Não. Boa foi tentativa, boa, mas não. Caso não seja MMORPG, talvez seja Vida de Estudante. Caraca. Por que talvez? Bom, Mestre dos Magos, para aqueles que não conhecem, ele é um personagem que geralmente aparece de vez em quando, sempre deixa uma pergunta no ar e nunca responde a esta pergunta. Igualzinho a alguns professores, principalmente aos da faculdade e universidade, que só dão aula de vez em quando. Enche nossas cabeças de dúvidas, muitas vezes por não saber explicar ou ainda nem eles saberem a matéria que estão ensinando. E não responde essas dúvidas. Ah, eles também ferram nas provas e trabalhos igualzinho ao Vingador. Foi um bom raciocínio, assim. Não é, mas foi um bom raciocínio. Vamos lá, ele vai uma continuar. Coisa que eu vou dizer, vai ter um podcast sobre vida de estudante em algum momento. Sim, teremos. Pro cabeça poder falar mal de mim. É só isso. Porque a vida não é justa. A vida é justa. O problema é a inteligência de algumas pessoas. Ah, sim. Tá. A gente vai discutir. Não, agora sim. A gente vai discutir isso mais tarde. Vocês vão entender o que, que eu tô falando. Vocês vão. E eu acho que vocês vão estar do meu lado. Bom, internet na vida de um estudante dedicado pode ser uma poderosa ferramenta de conhecimento e informação. Porém, nas mãos de meros mortais, tipo eu, pode ser um veneno total, atrapalhando completamente o estudo e o compromisso. Assim, a internet pode fazer os estudantes tirarem... péssimas notas e fazer eles reprovarem nas matérias. Olha, isso é só pra meros mortais. Então, só a Fer não é um mero mortal nesse sentido. Isso eu lembro até de uma imagem que era um carinha correndo, aí tinha assim, era ele correndo, aí no fim do caminho tava escrito estudo, e aí tinha um buraco no meio escrito internet. Aí ele... É verdade, a internet é um buraco negro quando você quer estudar. Por fim, monstro engloba quase tudo o que acabei de falar, professores, filhos da puta, dependências e reprovações, matérias absurdamente incompreensíveis, eu não sei o que é isso, acordar cedo para estudar também não sei o que é isso, trabalhos e prazos curtos, mensalidades caras, isso eu sei o que é, isso é relativo, depende muito do curso e se é federal, aturar gente chata, com certeza, sono e etc. Tudo isso são verdadeiros monstros para os estudantes que atormentam pelos restos de suas vidas de estudantes. Bom, esse chute foi mais para brincar e espero garantir meu primeiro lugar. E é isso. Um abraço a todos e fui. Olha, vamos ver, quem sabe semana que vem tu não recupera. Se bem que tu ainda tá em primeiro, né? Ninguém acertou, ninguém mais chutou, né? Mas vamos lá, né, gente? Não tá tão difícil assim. Vamos chutar, vamos ganhar. Mas quem sabe seja um brinde bem legal, não sei, vai, o Mugi tem que estar de bom humor. Depende de quanto seus... Se é assim, se o 13º dele for abaixo de 1,5 milhão de euros, talvez a gente consiga comprar não comprar uma coisa tão legal, assim. Mas vai depender do 13º do mundo. Agora, cabeça, fala qual é a dica do podcast da semana que vem. A dica do podcast da semana que vem, novamente a gente vai usar esquema em três palavras, são inseto, jornada e Peter Pan. Ó, tá fácil. E a gente já meio que deu uma dica uns caixas de entrada atrás. Se vocês escutarem, se vocês prestarem atenção, a gente já deu meio que mais uma dica que complementa essa sobre o que vai ser. Isso. Vocês, dá pra descobrir. Tá mais fácil que a anterior essa. Sim, se você... Tá fácil. Dá pra ganhar os 15 pontinhos aí. É. E eu acho que o pessoal vai gostar do cast da semana que vem. Eu lembro que foi um cast muito bom, com uma das melhores aberturas que a gente já fez. O Jim ficou triste com essa abertura, mas foi uma das melhores aberturas que a gente já fez, com certeza. Não, mas olha, eu acho que o pessoal vai curtir, vai ser um presente pro pessoal semana que vem, hein? Escutem, baixem e não pulem o cast e ouçam só a caixa de entrada. Viu, Pantoja? Por favor. É com você que eu tô falando. Você sabe. Bom, tchau, gente. Até semana tchau, que vem. Tchau, pessoal. Muito obrigado por tudo. Tem nenhum elo de ligação que foi que nem foi o TK e a Karen agora no último. Você fica se é elo, é de ligação. Legal. É, e você fica... não, tá certo. Tem que ir pro erro essa merda. Então. Caralho, peraí. O que eu ia falar? Peraí, por final, mas não menos importante. Cara, eu ia fazer uma piada muito boa. Nossa! Ah, vocês viram, mas não era disso que vocês tinham que rir. Ó, bota isso nos erros. Isso vai pros erros, tá? Peraí. Caraca, eu vou fazer uma piada muito ia, boa. Cara, eu ia. Ó, Rod, se serve de consolo, você conseguiu. Eu consegui. Não foi do jeito que eu imaginava, mas eu consegui. E assim, acho que. E o amigo nerd tecnológico. Muito, né? É, então, o Zinobre. Zinobre? Oh. Que é isso? O Izzy só. Não vai ter, gente não vai ter divulgação grátis por causa disso. O Rods caiu? O Rods caiu de novo. Rods, pague a internet. 2. Rods, pague a internet. 2. Ah, tá não, foda, velho. Então, você paga, não paga internet, Rods. Paga internet. Pô, eu tô no plano econômico. Eu tô desempregado, tá difícil. Caiu. Alô? Alô? Sério, concordo plenamente com o Rods. Voltou. Chamei voltou. Todo mundo de viadão, aí vocês estão concordando? Na verdade, você não pode pegar quando qualquer eu zerei, um. Pera aí, cala a boca. Quando eu zerei essa porra... quando eu zerei essa porra... Não, essa porra vai pro zero. E quando eu zerei essa porra... Não, que eu tô bravo agora.